Quando eu recebi a incumbência de estar falando hoje no culto das crianças, eu fiquei a semana toda pensando o que eu ia contar, né, para vocês. E só na quinta-feira, no culto, na reunião, né, de estudo bíblico na casa dos meus pais, é que a Áxia me deu, sem ela saber, qual seria o tema que eu ia falar. Porque eu cheguei atrasada na reunião e eu ia pedir oração para que Deus me desse o tema. Mas, graças a Deus, Ele me deu sem eu pedir, né? A Áxia falou e eu aqui vou contar a história de duas famílias. Duas famílias servas do Senhor, mas com um final completamente diferente. Como pode ser isso, né? Primeiro eu vou pedir que todos que estão lá atrás venham para frente, porque nós vamos contar a história juntos. Então pode vir para frente e vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel. Eu vou contar a história de duas famílias, a família de Eucana e Ana e a família de Eli. Duas famílias que tinham a missão de servir a Deus. Então, começando em Samuel 1, alguém vai ler o Samuel 1. Pode levantar e ler. Vamos lá, gente. Vamos contar a história juntos. 1 e 2. Nós começamos aí a história de Eucana com a sua mulher Ana. Eles não tinham filhos. Ela não conseguia engravidar. Ela tinha um grande problema. Como eu tenho com os óculos aqui, vocês já viram, né? Ana não se conformou com a situação. Ela orou, pediu a Deus que lhe desse um filho. Vamos ver em Samuel 1, 11 e 12. Então, ela orou, pedindo ao Senhor um filho e fez uma promessa. Ela foi atendida. Vamos ler o versículo 20. Então, ela foi atendida no que ela pediu. Colocou o nome de Samuel. Ela teve um único filho, Samuel. Que alegria ver atendida a sua oração. Como nós ficamos contentes quando nós vemos a nossa oração atendida. É a certeza que Deus nos ouve. E ela ficou feliz. Mas ela tinha feito uma promessa. Qual era a promessa? Dedicar ao filho a Deus. Então, ela combinou com seu marido o seguinte. Vamos ver em 1 Samuel 1:22. Olha só, ela combinou com seu marido que assim que o menino fosse desmamado, lá para os 2, 3 aninhos, ela levaria para lá e ele ficaria lá. Mas, poxa, ela não podia ter pelo menos ter tido gêmeos, né? Ela dava um para o senhor, ficava com um, cada um com um, né? E ficava kits. Mas ela teve um só e esse... Aos 2 e 3 anos, ela ia levar e deixar no templo. Ela fez isso? Porque aí é plano, né? Ela estava combinando com o marido. Daí a fazer é muito diferente. Mas vamos ver em 1 Samuel 24, 1, 24, 27 e 28. Agora, 27 e 28. Então, ela cumpre a promessa. Então, como que ela agiu? Ela fez um compromisso, ela planejou e ela agiu. Qual foi o compromisso? De consagrar o seu filho a Deus. Qual foi o plano? Depois de desmamá-lo. Não foi assim, ah, vou dar agora, vou dar aos 10. Não, depois de desmamá-lo. E qual foi a ação? Levou e entregou para toda a vida no templo, no serviço do Senhor. Então, ela estava demonstrando o quê? O compromisso com Deus. O planejamento não é de qualquer jeito que se serve a Deus, mas com planejamento e depois com a ação. Não ficar só nos planos. O ano que vem eu vou trabalhar para chuchu na igreja. E fica só nos planos. Não, é o planejamento e é a ação. Bom, depois que ela fez tudo isso, entregou no templo, vamos ver em Samuel 2:11. E aí, eles ficaram só. Ela queria tanto aquele filho e ficou de novo só. Deixou aquele filho único que ela tanto queria lá no templo. E eles voltaram só. Vamos ver agora a história da segunda família, a família de Eli. Enquanto Samuel vai crescendo no templo, a gente vai dar uma olhada na história da família de Eli. Eli não tinha problemas como tinha Ana e Eucana, porque Deus tinha abençoado a família dele. Ele já tinha 2 filhos, homens, bonitões, né? E ele, então, não tinha passado por aqueles problemas. Ele era sacerdote. Os seus filhos já tinham um futuro garantido, porque os seus filhos seriam também sacerdote. Olha que família legal, sem problemas. Porque ele tinha filhos, ele tinha o futuro dos filhos garantidos, a sua família, a sua descendência seria de sacerdotes, ele tinha a promessa. Porém, ele não cuidou dos seus filhos. Vamos ver? 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Guardem isso, não se importavam com o Senhor. Vamos ver em Samuel 2:22. O que me chamou a atenção é Eli já idoso. Ele ficou sabendo do pecado dos filhos, da desobediência, tarde demais. Tarde demais. Seus filhos, ele ainda tentou chamar a atenção dos seus filhos. Vejam Samuel 2, 24 e 25. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai. Era tarde demais. Né? Então, a gente para nesse momento e pensa nas duas histórias. Onde a gente parou? Ana e Eucana obedeceram a Deus, fizeram um compromisso, cumpriram um compromisso e estavam só. Eli não cuidou dos filhos, não criou na obediência, tinha filhos maus, desobedientes, mas estava com os dois filhos numa boa. Então, muitas vezes na nossa vida, paramos neste momento e olhamos ao nosso redor e falamos assim, por que eu? Porque eu que sou um servo do Senhor, que venho à igreja, que me dedico, estou passando por tantos problemas. E aquela família ali, ó, ele só vem no domingo à noite, quando não chove, quando o carro está funcionando, quando isso, quando aquilo, e olha lá, está bem, a família está indo bem. Parece, né? Se você olhar neste momento, no meio da vida de Ana e Elcana e de Eli, parece que tudo vai bem com Eli. Né? Os filhos são desobedientes, mas ele continua no sacerdócio. Os filhos também são sacerdotes. Um dia eles vão tomar jeito, né? vão criar juízo. E é, muitas vezes é o que os pais falam. Ah, não, é criança, não vou chamar atenção. Ah, não, é mais um pouquinho ele já toma um jeito, mais um pouquinho sossego, mais um pouquinho não sei o quê, e acaba nesse mais um pouquinho como Eli. Velho, descobre o quê? O pecado dos seus filhos. E ele já não obedecia mais, não tinha mais jeito. Bom, mas vamos continuar a história, ela não para aí. O tempo passou e o que aconteceu? Bom, vamos ver a história de Eli que continua. 1 Samuel 2:29b. Vamos ler lá no fim do 29. Deus chama a atenção de Eli e fala assim: porque você honra seus filhos mais do que a mim. Quem ele estava pondo em primeiro lugar? Não era o Senhor, eram os seus filhos. Então Deus aí chama a atenção de Eli, né? Porque ele não tinha o compromisso com Deus. Deus castiga a família de Eli. Vamos ver Samuel 2:30. O que acontece? A família de Eli perde o sacerdócio, tá? Perde a missão, perde o emprego, se é que ele usava isso como emprego, né? Então eles perdem o futuro, eles não vão ser mais sacerdotes. Aí, não para aí. Vamos ver em Samuel 4:16 e 17. O final de Eli é só. Perdeu o sacerdócio, sua família foi amaldiçoada e seus filhos morrem. Terminou só. Tá? Que final triste, né? Um começo tão bonito, sacerdote, com filhos, tudo indo bem. E ele perde tudo, porque não se preocupou com a educação dos seus filhos. E agora vamos ver a outra história. Vamos continuar para ver o que aconteceu com a família de Eucana e Ana. Vamos lá, Samuel 2:21. Pronto. Agora, Eucana e Ana não estavam mais só. Quantos filhos eles tinham? 6. 5 moravam com eles e 1 estudava fora. Não é? Samuel estava se preparando, né? Então, ela tinha 5 filhos e 1 estudando fora. Tá? Qual foi o testemunho que Ana e seu marido deram para os seus filhos? Qual foi o testemunho? Em primeiro lugar, o compromisso com Deus. Como ele passou isso para os seus filhos? Com certeza, quando eles voltavam, iam para o templo, que eles iam todo ano, e quando voltavam só os 5 filhos, com certeza os filhos perguntavam, pai, por que que Samuel ficou? Não era? E ela ia contar o quê? A história de Samuel, que ela tinha prometido a Deus aquele filho e ela tinha entregado, por isso Samuel tinha que permanecer no templo. Um testemunho de compromisso com Deus. Só isso que ela testemunhou? Não. Ela testemunhou o cuidado, a preparação com as coisas do Senhor. Todos os anos eles iam ao templo. Ela preparava com cuidado a roupinha que ela tinha que levar para Samuel. Eles separavam com cuidado as ofertas para o sacrifício. Isso tudo era testemunho para os seus filhos. O cuidado que eles tinham com as coisas do Senhor. Tá? Mais uma coisa que ela testemunhou. A certeza que Deus recompensa a fidelidade de seus servos. Como ela pôde testemunhar isso? Com certeza, os 5 filhos perguntaram, ah, Samuel é o filho da promessa, você prometeu. E nós, o que somos? Vocês são os filhos da recompensa. Dei um a Deus e recebi 6 de volta, ou 5 de volta. Vocês são filhos da recompensa. Deus é fiel. Que testemunho para os seus filhos. Quase que não precisava falar, né? A vida, a história de Ana e de Eucana mostrava isso. Mostrava o compromisso com Deus. Deus em primeiro lugar. O cuidado com as coisas de Deus e depois a recompensa de Deus. Deus é fiel. E agora? A tua história com Jesus, qual é? Qual é a nossa história? Nós temos compromisso com Deus? Nós estamos pondo Deus em primeiro lugar? Os nossos filhos estão vendo esse testemunho na nossa casa? Se você está dando esses testemunhos, então você pode continuar a sua história. Ela não vai ser fácil. Ela vai ter problemas, elas vão ter aflições, elas vão ter perigos, vai ser uma história de ação. Mas se você estiver com Deus, vai ser uma história vitoriosa. Nós temos histórias que estão começando. Eu vejo Vanessa e Harry, eu vejo Aline e Peterson, vejo a Luísa e o Renato. São histórias juntos que estão iniciando. Inicie do modo de Ana, com compromisso, com dedicação, e vocês vão colher os frutos como Ana. Temos aqui crianças, jovens e adolescentes. Nós somos pais, ainda dá tempo. Não deixe como Eli, né? No final da vida querer consertar, daí não tem jeito. Aí a gente vai colher os frutos daquilo que a gente fez. Então, pais, se preocupem, se dediquem, vale a pena. Vocês ainda estão contando a história. E essa história tem que ser com Jesus. Amém?